que foi de tráfego e pouso no hangar da Polícia Militar. Ciente, dá presente, está autorizado curvar à esquerda e reporte colisão na final no 028. Já está visual com o helicóptero que a 500 pés agora à sua esquerda, é o helicóptero também da Polícia Militar? Negativo ainda, o patrulha. Patrulha curvou à esquerda, o PRO aqui do Shopping Norte, e informará para o cruzamento da 10. Sente já no visual, desconsidere a informação, o tráfego já ultrapassado, ok? Reporte na final, cruzando a final 1-0, o patrulha 02. 02 reportará. O POR Zulu está avistando 2000 pés, Web 07640. Gente, para sua informação, temos aeronave a baixa altitude, helicóptero próximo de Simbra, sem interferir com o final do procedimento. Chame torre 18 decimal 95, bom pouso. Manda 19, confirme a frequência da torre, senhor. 18 decimal 95, tem bom pouso. 95, obrigado. Vitor Juliette, o controle. Chame o controle em outra frequência, 119 decimal 35. Muito boa tarde ao Web 76740. Está na final do procedimento Zulu. Web 76740, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso e pista 10. Para informação, temos um esquilo à sua esquerda, vai aproximar direto para o pátio, não vai interferir com a sua aproximação, ok? Aguarde apenas autorização para pouso. Ciente, na sua escuta, para autorização de pouso, Webjet 6740. Me contou na frequência 119 decimal 35. Confirmando controlado no solo. Stand by no transponder por gentileza, solo 03, frequência livre, patrulha 02. Da Webjet. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 100 graus, 12 nós. Gente, está em paz, está gravado, autorizado, pouso Webjet 6740. Interlagos, mantendo a proa de Paripe. Informa o tráfego pro, 12 horas, 3 milhas, mantendo 1.500 pés. Confirme esse visual. Quando acabar essa espera, se ali prosseguir até o setor, caso deseje, o setor solo da barra, iniciar o procedimento, a aeronave já está agora a 5 milhas aí do marcador externo. Caso tenha condições de iniciar o procedimento, é claro. Zero, Juliette, Alvo, ponto espera 18.6, ajuste no 013, Juliette. Ajuste no 013, Juliette, Alvo. Torre 11895, Web 5722. 5722, o GV52 apenas para informação, a aeronave está agora uma milha aí de marcador externo, GV52. Está ciente, então está se quadrando para a passagem. Afirmativo. E quando estiver no norte, aí na passagem no norte de Simbra, terá as aeronaves visuais a 1000 pés, porém ciente da sua aeronave, ok? Isso aí, IP527. Altímetro. Oi, Salvador, bom dia, o Webjet 5728 está passando o marcador, está embaixo travado. O Webjet 5728 já é embaixo travado? Embaixo travado. Tráfego avistado, atente a pátria na curta final da 190, o vento 100 graus com 11 nós, livre pouso, pistão no zero, Webjet 5728. Sim, está livre pouso? Livre pouso, pistão no zero, 100 com 11 é o vento. 515, ok. More early for your plane arrive in my system. Wait more 40 minutes, ok? Ok, that's copy, Tower 121, thank you. Vitória, mantendo 1.000 pés. Toda rotatória mantendo 1.000 pés. Romeu, linha de banada da 17. Afirmativo, Mike Romeu, a mantém 17 aguardando o tráfego na curtíssima da 10, ok? Ok, mantém 740, próximo Juliette. 6740, portão 07. 0740. Você é zero, mantém o ponto de espera? Mantém o ponto de espera. Índia Juliette, para informação, o tráfego do Jave, à sua direita, 5 milhas, posição de 2 horas, a 1.600 pés, né, um H25 Bravo. Sim, porém, não tem o mesmo de visão. Fala, EB 5728, livrou. 5728, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette. Se a decolagem a baixa altura e só acender na 35, livre da aeronave laboratório cheque. Afirmativo. Tem livre decolagem pista no 7, 100 graus com 11 nós, baixa altura, acendendo para 500 pés na 35, top 35, mais direto ao meu. Iniciando o ataque a baixa altura até a 35, Roberto. 1270 para informação, está aguardando devido ao aeronave laboratório cheque, realizando o procedimento ao cheque do LS. 1270 agora. Em novembro, mais devido à aeronave laboratório aí, realizando o procedimento em baixa altitude, passo 360 pela esquerda. É que você novembro, mais está presente. Estimativo, tá livre. Livre. Esquerda. Iniciou 360, novembro, mais. Vitor e Juliette, execute 360 pela esquerda. Vitor e Juliette, aguardando para prosseguir para a rotatória. 360 pela esquerda, mais quando possível, então, prosseguir para o padrão 2. Jave 52, está autorizado padrão 2. Jave 52. Jave 52, confirme a quantas milhas o externo vai iniciar o padrão 2. Em turno, em turno. torno de 5 a 8 milhas. Gente. Juliette, após o 360, a proa da rotatória, Vitor Juliette. Foi 9 Mike após terminar o 360, proa da rotatória. Proa da rotatória, senhor. Mantenha-se em condições visuais, corredor Axé. Chame controle 19935. Web 7728, Antônio Juliette. 728, Alfa Índia, portão 3. Alfa Índia, base 3. Boa tarde, papapá, Mike Juliette Romeu. Boa tarde, Mike Juliette Romeu. Confirma a intenção para o voo. Vai manter a linha do litoral, senhor. É, assim que autorizado, após o parque de Pituaçu, o sobrevoo no, na Cidade Baixa. O Mike Juliette Romeu vai prosseguir pela linha do litoral até o farol da Barra, após a Cidade Baixa. Então até o farol da Barra, o Mike Juliette Romeu vai manter 500 pés. Negativo. Vitor Acocampo, Vitor Índia Juliette. Vitor Juliette para ingressar no circuito, torre 18, meia dúzia. 18, meia dúzia. 18, 9, 5, com, corrigindo Vitor Juliette, 18, 9, 5. 18, 9, 5, Júlia. Torre Salvador, Papatango, Vitor Índia Juliette. Controle Salvador. Muito boa tarde, Tantra 2, 1 ao meio. Juliette, reporte uma final, tem condição de agilizar para a final 17? Agilizando, final 17, Juliette. Agilizando o máximo possível, vento 100 graus com 2 nós, altímetro no 0 no 3, reporte na cortiça, mantém fixo, Victor Indo Juliette. Agilizando, reporte na cortiça, Victor Indo Juliette. Autorizado, Tantra 2, 1 ao meio. Matheus. Salvador, boa tarde, bom dia, o C8001, informação, você. C8001, nossa identificação, desço para nível de voo 060, reduzido para 2309. Já estamos reduzidos, descendo para o 060, e você tenta o VOR, né? Sim, antigo, VOR, DME, Zulu, da pista 10. Atenção, Zulu, continua após Mari, a gente voa, vai entrar no arco ou pode voar a posição TASA? Controle Golno 270, boa tarde, decolado no perfil da Dael. Luna Tasa. É, só confirmado, está 8001? 8001, após TAP Tasa. Após o TAP, a gente voa Tasa, muito obrigado. Curta final, no 7, Juliette. Ligou no 270, decolado, na Dael. Gol no 270, contato radar, voo 360, Dael. 360, pode voar direto, Dael? Obrigado, Dael. Obrigado. GV52, na escuta. GV52, é, arremetida, curva à direita. Gente, curva à direita, começando para o farol da barra. Tem um light, vai manter a proa da rotatória e para ingressar no circuito, torre 1895, grato pela colaboração. Grato, 1895. Viu, Matheus? Salvador é o papapá que vira, é o mais. X-Ray November Mike, reporte na vertical da rotatória. Em caso de falha de comunicação na vertical da rotatória, não receba instruções, realize 1360 pela esquerda e continue a aproximação no 7, o X-Ray November Mike. O altímetro no 0, no 3. Para cheque, o vento 100 graus com no 0 nós. X-Ray November Mike, copiou? X-Ray November Mike, copiou. Já está visual com a 1 no 7, pode entrar direto, senhor. Negativo, o X-Ray November Mike, faça um 360 pela esquerda curto, ok? Devido à aeronave laboratório, aproximação para 1-0. Positivo, efetuando um 360 à esquerda, certo? Afirmativo, 360 pela esquerda. A Victor News Juliette agora sim, autorizado backtrack no solo 107, reporte pista livre. Seguro nível 320, para o ISC 50, pista 1-0, curva direita da Euleda Bidev. Controle 119.8, transponder 5170, gol 1777. Quase estacionado, Hotel Lima Tango. Ponto seguro, Apero ISC 5, Apero ISC, Apero ISC 50, decola da 1-0 com curva direita. A saída da Euleda, posse Bidev, transponder 5170, o controle de saída 119.8, gol 1777. Portão 5, chama pronto, 1777. Tem a chamar o gol 1777. Entre. Controle Salvador, ISC, estilo de lua, acionado Guarani-62, procedendo de Sauru Laranja, com 7 abalos. Equipamento? É o Romeu Victor 1-0, certo? Ciente. O X-Ray November Mike reporta na curta final, pista no 7. Retorna na curta final. São Francisco, você vai para Rio Pai. Salvador, esquecendo de novo. O ISC Kilo Zulu mantém assim condições visuais, desce para 1.000 pés, ajuste na 0.3, reporte Paripe. Na 0.3, ajuste na grau, descendo para 1.000 pés, proa de Paripe. Controle Salvador, boa tarde, a passarela do 2230 para transferência, descendo para 1.10 e tem informação se é. Passarela 2230, chame controle de sequência 1998. 98. Quilo Romeu Oscar, prossiga. Controle Salvador, passarela 2230. Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Farol da Barra, vai controlar a cidade de baixo, senhor. Até sobrevoo. Ciente. O esquilo Zulu desceu no meu pé devido à aeronave fazendo cheque, Jave. Já está mantendo 2509, descida MAN, para o 070-1013. Guardando o descida meu RDME para a próxima zona. Salvador, muito bom dia, Azul 4060. Azul 4060, desce mantém 080, chega da Mari, reduz 2509, aguarde procedimento VOR, DME, pista Zulu para pista 10. Cliente para o 080, aguardando, poderia fazer o RNAP para a pista 10? Prevista após ETAP, o CRV 366, Azul 4060. 4060, após ETAP, o Serra Vitor 366, muito obrigado. ONU 270, chama de sequência ONU 3325, alterno 251, gol ONU 270. 3325, 251, gol 270, obrigado, bom serviço. Boa viagem. Salvador, OTAN 3895, portão 2, pushback acionamento. Autorizado, chame táxi, 3895. Lê, chama táxi. 674-1-360, tenho aprovado 34, copia? Copia. Guarulhos 340, pelo ISC 50. 50, pista no zero, curva direita, saída da El, Leida, Bidev, controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5427, o Webjet 6741. Ok, Guarulhos autorizado, nível passa ao seu 340, da El, Leida, Bidev, é para o ISC 50, aerovia, 5427, transponder, 198 é o controle, decolando da décima curva direita, 6741. Correto, chama pronto, 6741. Obrigado, chama. Vitor, meu isco, prossiga. Segura na pista, 171, na mesma mais. Bom. É, vou ficar da 324 pro A170, da 11 dele. Como está prosseguindo, Salvador? Prossegue para Salvador? Afirmativo. Satória. Amaral, Rio Matão. 01 transfere o controle agora 198, decolado 222, bom voo. Áudio 2, 198. Obrigado, Guardião da Lua. 2230, ele está fora do ar? Afirmativo, aeronave do jeito que está fazendo cheque no. Os equipamentos ILS e nos marcadores, aí fica indisponível para a navegação temporariamente, até o parecer final do jeito. Ok. Será provida uma vitoração para final do POE? Quem solicita? É o 2230 da passageira. Sente. Controle de Salvador, Guardião 01. Tão 32 no meio, velocidade 1909. Corredor para 1909, tão 32 no meio. Guardião 01 no controle. Circulou de Salvador, 510 por terreno, um caso especificamente para Vila Policial do Estado de Confina, sua atividade em Rizuna, pegar um médico e depois seguir, chamar para seguir para Itaparica, para fazer o traslado de uma vítima. Perfeito. Gente, Guardião 01, não mantém as voos visuais, ali prosseguir para o setor aí da Liberdade. E chama o controle da frequência 1-9-35. Certeza para mudança de frequência para 1-9-35, Guardião 01. Controle Salvador, muito boa tarde. É o F76721, transfere, está indecisa para o nível 170. Taxi Juliette, Alfa, ponto espera 18-6, 18-95, ajuste no 013. Seguinte, eu vou. Autorizado Juliette Alfa, no Porto Bela, 1186. Temos um tráfego, agora aproximação no zero, laboratório, ok? Sonho de reportar estabilidade na radial 278 em bound do procedimento, viu, é? Afirmativo. 278 em bound do VOR, para 2000. Se desejar também, podemos aproar a Sintra. Ela está indisponível. Inicialmente até 2500, está sendo avaliado até o marcador externo, o passageiro 2230. Reporte na radial 278 em bound, na posição TASA. 278 em bound, posição TASA, 2278. Então 8001 no desse mantém a altitude de 4000. É 4000, 8001. 8001 no seu vetor com a esquina na proa 015. Limite radial 0. Coisa radial 278 em bound. É, só confirmar uma proa 8001, tchau. Afirmativo. Entendido pro A15, limitado pela 278, rota 861. Passarito 2230, reduza para 1970 nós. Para 1970? Afirmativo, 1970, irá seguir tráfego já 8 milhas à sua frente, e depois a velocidade reduzida para 170. Ok, reduzindo. Controle G52, iniciou a arremetida para o setor de espera. Gente, 1.500 pés para o setor de Farol da Barra, temos sequenciamento de agora de 6 aeronaves para pouso. Wave 52. Salvador Approach Control, good morning, Brazilian Air Force 2590. Air Force 2590, descend flight level 090 via Maria Rhyme, expect LS, correct, expect VOR, procedure VOR, DME, Zulu runway 10. Continue descend at 2 flight level 090 and request intent to perform the procedure RNAV 10. Roger, expect after ETAP, fly direct to service 366. After ETAP, fly direct to service 366. Brazilian Air Force 2590. Afirmativa. 08001, deixe mantém 3000. Estabilizado R9, pista 10. 08001, deixe mantém 3000. 3000, 8001, mantém na proa 15. Afirmativo, tá, questão, azul 4060, curva esquerda, na proa 360, limite ao localizado, limite, após 15 milhas nesta proa, voar direto serviço 366. Nesta proa 360, voa 15 milhas após voo 366, para prosseguir na descida o 4060. Até altitude 4000, azul 4060. É 4000, 4060. Tá, 3216, torre 118, decimal 95, bom pouso. Graças a Deus, 95, obrigado, boa tarde. Controle quilômetro, decolado da 17, solicita Moa, direto 2500. Quilômetro, chama ITU, é controle na frequência 119, questão 119, decimal 35. 1935. Vai cruzar 278, tá 8001. Tá 8001. Desse mantém até a altitude de 2500 pés, limite radial 220 Salvador. Ok, permanece na proa, limite é 200, na 381. Passaria 2230, descendo agora até 2000, já está estabilizando a radial 278 em balde. Está estabilizada, acabamos de perder a indicação VOR. Perdeu a indicação VOR, confirma. Afirmativo. Informa condições de voo. Visual. Sim, tem condições então de fazer aproximação visual para a pista 90 e seguir tráfego à sua frente a 5 milhas? Afirmativo. Então, passageiro 2230, torre 1895. 1895, obrigado. Então, 8001, no curva direita, proa 130, reporte na radial 278 em bound. 130, vai reportar interceptando a 278. Então, 8001, confirmando pedir o procedimento da RNAVE? Não, negativo, a gente não tem GPS, já tem que ser o VOR. Gente. Afirmativo, considera os 28, reporte quando pronto. Santriz, 2016, baixar travado? Afirmativo, senhor. Tem pouso autorizado no 0, vento no 2, 0 graus, com no 2 nós. Santriz, 2016. Santa 20 com 12, livre posto, Santriz, 2016. Voo no 777, decolado aos 29, 1098 ao controle, bom voo. Obrigado, 1098, Amaral, gol no 1977. O esquilo azul, por gentileza, stand-by no transponder. Grato. Curvando à esquerda, 360, descendo para 5000, em caso de falha, 210, confirma a posição. Eu falo de comunicações, após radial 210, vai direto TASA. Que é o procedimento que baliza o final do procedimento VOR de Mesolo. Tá, gente, então 210, sai direto do TASA, procedimento. Muito obrigado, BF21. Azul 4060, desse mantém a altitude de 3000. 3000 pés, 4060. Então 8001, no reporte na radial 278 em balde, no procedimento de Mesolo. É, tá reportando em balde 278, louco. Controle Salvador, gol 9777. 177, contato radar, submantenha 320. 320, gol 9777. Brazilian Force 2590, descend, mantém 6000, reduce your speed 230 knots, and vector for sequence, turn left heading 360, if lose radio communication, your limit will be radio 2, correction, your limit will be 20 miles out. Roger, on the radio vector, turn left, heading 360, continue down to until 6,000 feet in case of no communication, my limit will be 20 miles out, of west 2590. Azul 4060, resuma a navegação, voo direto Serra Vista 366. 8020, receptor final e pode ser para 2000, senhor.